Bom dia. As primeiras palavras é pedir desculpas. Não é? A minha secretária é uma inveterada otimista. Não é uma otimista irritante, ela não tem nada de irritante. É uma grande otimista e, portanto, acha que uma conferência, uma sessão de abertura de uma conferência internacional demora meia hora mesmo. Primeiro começa a hora e depois que demora só meia hora, portanto. Não é verdade, nem a primeira das premissas, nem a segunda das premissas e, portanto, do conjunto das duas coisas acontece isto e eu peço muita desculpa por estarem à espera, mas não havia nada a fazer, não posso sair da mesa de abertura, como imaginam, a meio da sessão. Portanto, acho que, não sei, senhora diretora, quem é que situa esta questão aqui, quem é que... Só fazer uma pequena introdução, mas depois passei talvez a palavra às pessoas responsáveis pela negociação, para chegarmos a este ponto. O Sr. Reitor sabe, nós já temos ao longo dos anos tido uma colaboração com, anteriormente, a Pati Inovação, agora Altice Alves. E neste momento, com a ideia de alguma forma estreitar e de alguma forma organizar a nossa colaboração no âmbito da investigação e também nas colaborações a nível das nossas ofertas de terceiro ciclo e segundo ciclo, decidimos repensar e discutir o modelo de colaboração que iríamos adotar daqui em diante, com estes novos modelos de estrutura da própria Altice. E com isto em mente, incitou-se a conversa entre o professor Fernando Ramos, neste caso, e o professor Jorge Ferraz, com os agentes diretores da Altice, precisamente para tentar entender como é que nós poderíamos avançar e reformular esta existência e colaboração com a Universidade de Aveiro, neste caso, sediada no Departamento de Comunicação e Arte, mas aberta à Universidade de Aveiro, como é óbvio. Talvez passar a palavra ao professor Fernando Ramos, que pode dar outro... digamos, na proximidade de contexto, não é? Que já não tem muito mais a dizer, só agradecer de facto a forma exemplar como a Altice Labs se envolveu nesta parceria connosco, agradecer em particular em geral Sino Labrador, ao engenheiro Pedro Carvalho, ao Dr. Bernardo Cardoso, que foram os principais protagonistas deste processo de negociação que chegou a bom termo. E desejar que, de facto, seja uma iniciativa particularmente bem sucedida e que nos permita, em termos de unidade de investigação, em termos de departamento, em termos de universidade, de uma forma geral, porque esta é uma iniciativa que não é fechada só no nosso departamento nem na nossa unidade de investigação, é aberta, enfim, a toda a comunidade da Universidade de Aveiro, que nos permita, digamos, avançar para patamares de maior exigência, de maior... sofisticação do ponto de vista da investigação, relacionamento com a indústria. Portanto, agradecer a todos. Também agradecer ao professor Jorge Ferraz de Abreu por, do nosso lado, ter sido também um lutador incansável para que este processo negocial chegasse a bom termo e que vai ser, aliás, um operacional essencial na atividade do laboratório. Também queria agradecer ao engenheiro Carlos Santos, que está aqui, porque ele foi o anterior responsável operacional pelo LabSAP, que de alguma maneira é o pai, o ano passado, deste novo laboratório, o Altice Labs atual. Agradecer também a sua colaboração ao longo deste tempo todo, de uma forma generosa e competente. Muito obrigado também. Se me permitem dizer algumas palavras. Isto faz parte de uma iniciativa mais alargada que estamos a ter junto dos meios científicos, das fontes do saber, e estou muito feliz por a primeira ter sido com a Universidade de Aveiro e concretizá-la desta forma. Agradeço-vos toda a abertura que tiveram na negociação, enfim, na disposição dos instrumentos que nos vão permitir ter este espaço, que é uma continuidade do que já havia, e portanto fico também satisfeito pelo trabalho que foi feito até agora e vamos querer fazer mais, e portanto estou feliz por ter sido com a Universidade de Aveiro, com a qual temos uma relação umbilical e de parceria exemplar, e portanto acho que também este laboratório, este espaço que temos dentro da Universidade é a reafirmação da nossa, do nosso compromisso com, e do compromisso da Altice e da Altice Labs com as universidades, com as fontes do saber. Enfim, sabemos que não temos, por maior que seja uma empresa, há sempre maior conhecimento fora e, portanto, também temos que arranjar instrumentos para que a inovação aberta seja profícua e tenha os seus frutos. E, portanto, estou convencido também que este é um passo de reafirmação e que vai também dar os seus frutos. E agradeço mais uma vez a vossa colaboração ao atingirmos este marco de reafirmarmos a nossa colaboração e a nossa parceria. E espero que nasçam daqui projetos que não só alimentem a máquina académica de alunos, da formação dos alunos, dos próprios trabalhos de investigação dos professores, mas também do nosso lado trazer o que a indústria e a sociedade está hoje à procura, enfim, trazer os novos paradigmas da comunicação, da interação, das plataformas, para que haja uma, dentro da universidade também, se trabalhe com a realidade da indústria e da sociedade. Muito obrigado a todos. Bom, já agora, só também umas palavras para me congratular. Não é nada de surpreendente o que acontece aqui, mas é bom que haja coisas que perpetuam uma relação muito antiga, não é? Tão antiga quanto a Universidade de Aveiro, que não é muito antiga, não é? Portanto, é bom constatar que a relação começou com o Centro de Estudos de Telecomunicações, depois passou a ser com a PT, agora é com a Altice, o que quer dizer que muda, digamos, o nome e, eventualmente, algumas condicionantes e algumas estruturas das empresas em questão, mas o essencial mantém-se e o essencial mantém-se plasmado nesta relação com a universidade. É bom não esquecer que, para além da história de termos nascido em conjunto e, portanto, sermos, de alguma maneira, almas gêmeas, temos a parceria no âmbito do Instituto de Telecomunicações, que é uma parceria muito importante e digamos, formalizada ao mais alto nível. E também é bom não esquecer que, sendo irmãos gêmeos, acabámos por ceder um dos nossos filhos mais preciosos na altura PT, que é o Sapo. Não é? Uhum. E, portanto, é bom ver que esta relação tão familiar se continua agora, se prolonga nesta nova iniciativa. Por isso é que eu disse, não me surpreendo, mas é bom que nós tenhamos exemplos de que não há razão para nos surpreendermos. Uhum. E, portanto, aquilo que continuamos a fazer é procurar novos caminhos de futuro, sabendo que ficar parado é exatamente o contrário de construir futuro e de ter futuro. Portanto, uma palavra muito simpática e muito agradecida ao engenheiro Alcino Labrador e neles os restantes colaboradores também. São os restantes colaboradores da Altice Labs que ficaram envolvidos nesta parceria e os meus colegas já aqui foram falados, claro, também o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Diretor, o Sr. Professor Fernando Ramos, mas não sei se com maior propriedade devia falar do Jorge Ferraz da Abreu e do Carlos Santos, mas penso que todos em conjunto formaram uma equipe muito boa e que com os nossos amigos da Altice Labs em conjunto conseguiram desenhar este programa, que espero que seja apenas mais um programa, mais uma iniciativa conjunta e que possa ter continuação naquilo que, por um lado, dá sentido à nossa missão, que é também contribuir para o desenvolvimento regional, e a Altice tem uma forte importância regional, mas, mais do que isso, também contribuir para uma capacidade de respondermos melhor aos desafios da sociedade, e a Altice, como antes a PT, está exatamente nessa linha de responder a alguns grandes desafios da sociedade através da importância do conhecimento que tem nas TICE. E, portanto, é bom realmente poder perceber que continuamos a fazer isso e que essa nossa vontade plasmada na missão tem tradução nos nossos parceiros, ou seja, os nossos parceiros consideram-nos relevantes. Isso é a melhor prova do bom trabalho que fazemos e queremos continuar a fazer. Portanto, a última palavra é exatamente para a Altice Labs. Contem connosco, desafiam-nos a fazer melhor, também para que vocês possam fazer melhor. E é para isso que cá estamos todos. Muito obrigado. Muito obrigado também. Portanto, pronto, agora é a sessão, não tenho caneta, como habitualmente já assinei ali um protocolo. O senhor diretor do Departamento de Psicologia queria-me ceder a caneta, inteligentemente eu a recusei. Fiz mal. Fiz mal. Não sou da comunicação social, mas quero saudar, porque não é habitual termos tanta comunicação social. Eu acho que não saudei porque foi uma espécie de... Foram demasiados, não é? Quando é um, eu não me esqueço. Thank you.